E chegamos à grande final do March Madness, é o basquete americano universitário. Nas semifinais do sábado, a Universidade de Duke venceu a Universidade de Michigan State por uma vantagem de 20 pontos. O Okafor foi o grande ídolo da equipe do Duke. Pivô conseguiu resolver a parada. No jogo de fundo, a grande surpresa. A Universidade de Kentucky, favoritíssima a ganhar o título invicto, acabou perdendo. Perdeu para a Universidade de Wisconsin. Kaminsky, o pivô de 2,15 metros de Wisconsin, mandou bala e dominou a Universidade de Kentucky, que apesar de 38 vitórias e sofreu apenas essa derrota, não vai ser campeão. A grande final é hoje à noite, segunda-feira, 21h45, você pode acompanhar no Band Sports, a Universidade de Duke, do Coach K, que é também da seleção norte-americana, contra a Universidade que virou Cinderela, Wisconsin. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.